vamos ao que nos interessa, que é o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, que os homens, como sempre, estão montando as suas confusões. Você sabe que existe uma grande fome sobre a terra. Mas é aquilo, alguém já disse, que os povos geralmente não aprendem as lições dos outros povos. A gente não pode ir até esse exagero, sabe que se aprende sempre alguma coisa. Mas quando dói na carne, a pessoa guarda para todo sempre. Ocorre, porém, que nós, legionários da boa vontade, já estamos bem crescidinhos. Bem crescidinhos mesmo. Já tem necessidade de repetir o que já aprendemos em outras encarnações. Vamos lá. Vou buscar uma explicação que o irmão Zaru fez. Há muitos anos, a respeito de uma passagem significante do capítulo 6, versículo 6, do Apocalipse de Jesus. Quem tem a Bíblia Sagrada aí, vai abrir comigo. Vou ler direto o texto sagrado, ele refere-se apenas a um versículo. Mas eu acho bom ler a parte toda. Apocalipse 3, 4, 5. A abertura dos primeiros seis selos. E havendo o Cordeiro de Deus aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ele foi dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal também dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Contra a espada da mortandade bélica humana, nós temos que contrapor a nossa espada, a espada da língua, da fala que salva. Não podemos esquecer que a LBV sempre afirmou que uma palavra pode perder uma vida, mas também uma palavra pode salvar uma vida. Ainda nesse programa, ou num dos próximos, nós vamos entrar nessa pregação, porque o Apocalipse nos alerta sobre isso e mostra o poder da palavra. Tanto que eu mandei separar o capítulo 19. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Finalmente chegamos ao versículo 6, do capítulo 6 do Apocalipse de Jesus. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifique nem o azeite e nem o vinho. E havendo aberto o quarto selo, versículo 7, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno seguia, e lhes foi dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Agora vamos pegar antes de pegarmos uma explicação do irmão Zaru sobre o Apocalipse, sobre esse versículo 6 do capítulo 6 do livro das profecias finais, eu vou pegar a palavra do fundador da LBV, proferida em Duque de Caxias no dia 8 de julho de 1973. Os milagres da fé. Como podia Jesus, pronunciando duas ou três palavras, curar um doente, limpar um leproso, um canceroso, um tuberculoso, um sifilítico? Como podia Jesus transformar a matéria simples ao simples toque de sua mão? Como podia Jesus aplacar uma tempestade, ordenar ao mar que se acalmasse? E como podia Jesus subir ao céu como subiu, diante de 500 na Galileia? E ele disse: tudo o que eu faço hoje, vós podereis fazer e mais ainda. Porque eu volto para o Pai e vós ficareis aqui até que eu volte. Meus amigos e meus irmãos, vocês não gostariam de ter esse poder? Chegar perto de um leproso, colocar a mão sobre ele e falar: quero, fica limpo. E a lepra secar e cair como escamas pelo chão. Vocês não gostariam de curar um tuberculoso, um canceroso? Pois qualquer um de vocês pode fazer isso se tiver fé. Mas será que tem? Então vamos ver se vocês estão dispostos a conseguir tudo isso. Vamos estudar. Disse Jesus: se não vos fizerdes como crianças, em verdade vos digo, que não entrareis no reino dos céus. A criança chega e diz: mamãe, estou com fome, me dá um feijão aí, mamãe. A criança não quer saber quem é que trará o feijão, quem pagou o feijão, se tem feijão nos supermercados, se o planeta está em guerra, se no armazém da esquina tem feijão. A criança chegou lá e disse: mamãe, eu estou com fome, me dá feijão, mamãe. E eu sei o que é um feijão bem gostosinho. E o feijão aparece para aquela criança bem temperadinho. Observem que a criança tem tanta fé no seu pai e na sua mãe, que sabe que não vai faltar o feijão a ela. Meus amigos e meus irmãos, legionários da boa vontade de Deus, é isso, justamente isso, que Jesus quer que vocês façam com Deus. Peçam seu feijão a Deus, com a mesma certeza com que a criança pede em casa a um de vocês, pai ou mãe. Mamãe, eu estou com sede, me dá um copo d'água, mamãe. Então a mãe traz a água, e às vezes o refrigerante, o guaraná, a limonada, a água mineral, que ela fez especialmente para o seu filho ou para a sua filha querida. Mas a mãe traz ou não traz o que lhe foi pedido pelo seu filho amado? No dia em que vocês compreenderem esses mistérios, não precisarão de mais nada. Dinheiro, terreno, meios para pagar as dívidas pessoais, os compromissos da Legião da Boa Vontade, nada faltará. Vocês terão o poder de atrair aquilo de que precisam e com a necessária velocidade. Aqui está Jesus e o homem do campo, a contracapa do Agropaz, a vitória do amor, um compacto, músicas sertanejas da LBB. Então eu escrevi, todos conhecem a história de José do Egito. Por inspiração de Deus, ao decifrar o famoso sonho do faraó, 7 vacas magras que saíam do rio Nilo e comiam 7 vacas gordas e continuavam magras. 7 espigas magras que saíam do rio Nilo e comiam 7 espigas gordas e continuavam magras. Essas 7 vacas magras correspondiam a 7 anos de penúria. Penúria que destruiria, como destruiu, todo o esforço daqueles que trabalharam, mas que não armazenaram o que sobejara, como Jesus mandou que os apóstolos e discípulos fizessem nas famosas multiplicações de pães e peixes, mandou guardarem cestos mandou guardar em muitos cestos. Ora, por instrução de José, o Egito sabiamente guardou nos anos de fartura, encheu os depósitos do país, de forma que quando vieram os anos de esterilidade, o Egito estava de tal maneira fortalecido que pôde socorrer-se não somente a si mesmo, como as outras nações. Ora, o que vem aí nas palavras do próprio Mestre Jesus, no Apocalipse, é bem mais terrível do que se deu no tempo do José da Antiguidade. O agropaz é uma ideia santa, pois auxilia a legião da boa vontade com a religião de Deus a alimentar os necessitados socorridos nas suas creches, nos seus lares, para crianças e velhinhos, na ronda da caridade à meia-noite, na refeição dos pobres, sempre dentro de suas possibilidades, que são infinitas, na medida em que for infinita também a fé dos legionários da boa vontade. E a ação da LBV com a religião de Deus de todas as formas é apresentada sob os auspícios do novo mandamento de Jesus. E o agropaz está aí para se fazer cumprir pelo seu natural amadurecimento, na hora do Armagedon, a profecia do Cristo, conforme foi explicado de improviso pelo irmão Zarur, a respeito do contido no Apocalipse de Jesus, capítulo 6, versículo 6. Mas não faças dano nem ao vinho, nem ao azeite. Está aqui o texto completo do versículo 6, capítulo 6. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Essas palavras afirmou Deus ao que estava montado sobre o cavalo preto. Nelas se dá a entender que no meio da grande fome que virá sobre o mundo inteiro, Deus não deixará seus filhos desamparados. Isto é que é extraordinário. Sim, Deus, no meio de tão terríveis circunstâncias apocalípticas, não deixará sem socorro os seus escolhidos. Aqueles que se fizerem escolhidos por suas boas obras, porque Deus não tem privilegiados. E ainda que seja em curto número, em número tão pequeno, os pregadores da sã doutrina do Cristo Jesus, segundo o seu novo mandamento, Deus sustenta os seus fiéis com a sua celestial graça, com a força do Espírito Santo. Eis aí o significado do não faças dano nem ao vinho, nem ao azeite. E eu terminei, depois de transcrever essa explicação do irmão Zarur, dizendo: bem-aventurados, pois, os que ajudam o agropaz da legião da boa vontade.